pra canção que pro resto. A liberdade é um fato mal consumado, eu acho. Vamos virar essa mesa, tirar o de cima por baixo. Surgem mais mil esperanças a cada passo mais firme. Força total pras crianças, espíritos cheios de luz.